Thank you. Aparelho 2228, chama Recife, chama 288, alterna 1260. 288, 1260, 2228. Bom dia, bom serviço. 220. Bom dia, Priscila. Por gentileza, posso levar a saída para Aracaju? Afirmo, 190. Afirmativo. 190 para Aracaju autorizado, decola da pistona 0, curva esquerda, saída Pucajão, Aru e a rota do plano de voo. 5440 no transponder, controle em 119, décima 80, informação em curso delta. Afirmativo, curso 90, rota do plano de voo. É, Pucajama, Aracaju, 5440, 198, 78, a Delta. Sente, curva esquerda, chame pronto no 03, o plano 3520. Camarei, com curva esquerda, fazer a decolagem no 03, Camarei, 03. Bom dia, a senhora de identificação. Eu sou até 2010, eu estou no 04, produtora. jeito, não ia estar autorizado ele, eu sou responsabilizado. Rodando 3520, passando o Miguel Tap, na saída Boca, posição Caracas. 3520, contato radar, mantendo 90, voa Conde. Direto Conde, está 3520. No ULS, Campo Avista, 3896. 3896, chama a torre, 98, 3520, todo Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, obrigado, está 3520. Okay. 116, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, pistão a zero. Teto 110 graus, 089. Bom dia, linha decola, pistão 110, voo 116. Contato radar, submantenho 360, voa Leda. Leda, quando possível, gentileza, ótima, voo 973. Me chama Aracaju, 1203, Rio de Janeiro, Cerrado. Nono 73, está autorizada para o último ótimo. Ótimo, muito obrigado. Nono 73. No 73, chama Recife, 1251, alterna 1332. 251, 3325, 1273, uma boa noite, bom, chama no.